Arte M Divulgações. Segue o líder. Te trair foi meu pior erro. Eu fiz e não pensei. Eu fui irracional, fui covarde, cara de pau. Te trair, vacilei. Será que acabou de vez? Olha aí, eu tô só, eu tô na você tá ruim demais.